Salve Simpatia, Campes, Rio Tavares, Cova Funda. Está no ar mais uma vez, Moqueca de Siri. Gero Camilo, Chuchuzeiro. Hoje tem entrevista com Guia Ramírez. Mas como pode um morango nascer no meio dessa gruta, aonde o sol não bate, logo abaixo da cintura? A folhagem esconde, protege, protege a natureza e seus segredos, e acolhe o nosso amor debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Ah, eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Mas como pode um candango crescer no meio dessa angústia, aonde o lobo espreita, o cordeiro na arapuca? O lobista esconde, protege, protege a propina e o propineiro, pra sobrar eu e você, pra se fufu debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Mas como pode um candango crescer no meio dessa angústia, aonde o lobo espreita, o cordeiro na arapuca? O lobista esconde, protege, protege a propina e o propineiro, pra sobrar eu e você, pra se fufu debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Ai, eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Eu e você, debaixo de um chuchuzeiro. Mas como pode um morango nascer? Mas como pode um candango crescer debaixo de um chuchuzeiro? Ê, Brasilzão de meu Deus dará! Elba Ramalho com Luiz Gonzaga. Sanfoninha choradeira. Oi. Ai, nice. Boa noite, professor. Chora, chora. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, me castra, tô chorando, tô de perto para o sol. Chora, chora, chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, fica certa, chorando, descarta o coração do meu amor. Ela tá vivendo, tá pedindo, não tá, tá, tá querendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se deparar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se deparar. Chora, chora, chora, safaninha, minha dor. Minha safaninha, amiga certa, tô chorando, tô despertando para todo meu amor. Chora, safaninha, chora, chora, chora, safaninha, minha dor. Minha safaninha, amiga certa, tô chorando, tô despertando para todo meu amor. Tá fingindo que não tá, tô te querendo. Tá fingindo que não tá, coração batendo. Tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. E ele tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. O coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Diga aí, professor! Nação Zumbi, Ziba e a Floresta, Trincheira, Muqueca de Siri, toda quinta, 19h, aqui na Rádio Comunitária Campeche 98.3. Fala, dona Nete. Se vê, se vê, floresta. Ação zumbi. Valeu. Quando eu vi aquela lua linda, linda, rainha mesmo do céu, porque ela tava no corpo da gente, a lua, ela é muito popular, ela é muito simpática. E ela encanta o coração da gente. Canta, Natália, essa lua maravilhosa. Rei Sol pegou grande veleiro, saiu pelo alto mar. Rei Sol pegou grande veleiro, saiu pelo alto mar. Ele foi se encontrar com a lua, que estava ali a esperar. Ele foi se encontrar com a lua, que estava ali a esperar. Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu sua fatia dourada. Começamos Enqueca de Siri de hoje com Gero Camilo, Chuchuzeiro, Luiz Gonzaga com Elba Ramalho, Sanfoninha Choradeira, Nação Zumbi com Siba e a Floresta, Trincheira, Natália Matos de Dona Nete, Lua Namoradeira e no fundo estamos ouvindo 5 a Tab. Gaúcho, o corta-jaca de Chiquinha Gonzaga. E agora vamos trocar uma ideia com o Guinha Ramírez, completando 50 anos de estrada e na campanha para o lançamento do Songbook. Vamos lá. Alô, Guinha? Alô? Opa, me ouvindo bem? Tamo aí, tamo a porta, tô ouvindo bem, tudo tranquilo. Maravilha. Isso. Então, eu selecionei 4 músicas. Certo. Pra fazer fundo pra nossa conversa. Tá bom. Agora, depois dessa quebradeira que tá aí, a gente vai ouvir o Renato Borghetti com o Yamandu Costa interpretando Barra do Ribeiro. Maravilha. Uhum. Eu queria saber de você como é que estão os projetos, o que que você tem de novo pra contar. Olha, bicho, eu tô agora com esse novo projeto investindo mais assim no songbook, né? Pra deixar registrado, né, minha obra, né? Tem temas antigos, tem temas novos, e tem temas que eu estou fazendo também, que daí foi mais um, isso aí já me deu mais um ênfase assim, né, para a música, porque eu tava bem paradão assim, né, essa pandemia então deixa a gente meio fora do ar, né. Então, mas agora em setembro, agora eu já vou começar a me ativar, né, tocar em alguns lugares também, né, claro, com todo cuidado. Mas o investimento maior está no songbook, né, mesmo, né, que estamos aí, né, ainda esperando mais apoios, né, e patrocínios, né. Então, hoje tivemos uma reunião com o nosso mestre, quando o rapazinho é novinho e tu chama de mestre, porque o magrão é fera mesmo. E é o Rafael Calegari, ele que está fazendo a transcrição, né, dos temas para mim, escrevendo as músicas, né, com o Calegari, a Juliane aqui, a Mil, na produção, né, de toda essa história, né, ela que está por dentro de tudo. E deixar aqui para quem quiser saber melhores informações, é entrar lá nas redes, lá no arroba Guinha Ramiro ou arroba Amplitude Cultural. Ali está tudo sobre os como é que se diz, os presentes, é, as recompensas, né, conforme o que você ajudar, tem uma recompensa, você pode ter CDs, tem inclusive até uma apresentação presencial, né? De caso, pode fazer na sua empresa ou na sua casa, ou coisa parecida, né? Dependendo da tua ajuda, né? Então, estamos investindo nisso aí. Estamos investindo no songbook agora. Maravilha. Vamos ouvir essa interpretação de Barra do Ribeiro e depois tá vão apresentar, a gente volta a conversar durante Doutor Cipó. Lembra? Tá bom. Com Endrigo Bétega, Mário Conde... A galera de Curitiba, conheço essa galera. Conheço a galera. Vamos daqui a pouco. Galera. Maravilha. Boa. Tá bom. Vamos lá. Yamandu Costa e Renato Borghetti interpretando Diguinha Ramírez, Barra do Ribeiro. Rádio Comunitária Campeche. Voltamos. Me ouvindo? Tô ouvindo. Maravilha. Uhum. Então, Guinha, desde já, muito obrigado pela sua presença no Moqueca de Siri. Muito obrigado a vocês pelo convite. Parabéns pelos 50 anos de estrada. É isso aí. É. E no fundo, Alegre Correia, né? Isso, é, tivemos muito trabalho juntos. Isso, essa versão eu catei lá do Sofá Floripa. Ah, certo, inclusive isso aí foi no dia do meu aniversário, não lembro que ano. Mas foi no dia do meu aniversário, eu estava tocando em outro lugar e nós estamos correndo para lá, pro local. Foi maravilhoso isso aí. E em seguida, a seguir eu separei a Salsa no Baião. Salsa no Baião, tema que eu fiz com o meu grande amigo Rodrigo Piva. Tem maior galera, né? Jorginho do Trompete, o Rogério Piva. Ah, não, maior também. Galera aí. Maior galera. Carlos Abreu na bateria. Isso. Carlos Júnior no baixo, tá em São Paulo. Giovanni Berti. Giovanni, Porto Alegre. Alessandro Câmara. Isso. Maravilha, a Denise Pinot, uma grande cantora carioca, que está aqui, aqui em Floripa. Então, seja bem-vindo ao Moqueca de Siri, o microfone está sempre aberto. Muito obrigado. Obrigado a Juliane pela ponte toda, pelo carinho que abriu as portas. Ah, tá. E aí o lance dá para contribuir na realização desse projeto Songbook de 50 anos do Guinha Ramírez, @ Guinha Ramírez no Instagram, lá tem isso. Todos os caminhos, isso. Né? Isso, é, e @ Amplitude Cultural também. Os dois tem todos os caminhos ali. Isso, Amplitude Cultural, daí fala com a Juliane. Um beijo, querida. E valeu, Guinha. Isso. Prazer. Valeu, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Vamos valeu, até a próxima. Essa quebradeira aí, Salsa no Baião. Salsa no Baião. Salsa no Baião na Moqueca de Siri. Um abraço, querido. Até mais. Valeu, grande abraço. Itália Campeche 98.3. Parei de gasgar. Atabaiorata. Thank you. existe já um clima de ódio no país. Eu acho que esse é o século do ódio. Porque se você passar o dia lendo os jornais, você fica maluco. A grande mídia não queria alguém como tem agora no governo, mas, indiretamente, ela foi responsável pela ascensão dessa extrema-direita. E hoje nós temos a velha ditado espanhol, cria corvos, eles comerão seus olhos. Eu imaginava que as pessoas responsáveis pela ditadura tivessem um pouquinho de vergonha do que foi feito aqueles anos todos, mas não há vergonha. Aquelas pessoas e os filhos e os netos daquelas pessoas estavam armando bote, né, esperando a hora da revanche. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Lombre. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e Q-U. A gente vai contra a corrente até não poder existir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente apesar de você, Bolsonaro genocida. Léo Fé. Sei lá. Brother lá de Curitiba, ganhou o concurso do Museu do Samba, de Partido Alto. Ele, em parceria com o Gogó de Ouro. Pessoal,

pagodinho, isso era 1938, hein? Mas ainda é a mesma coisa, tio. Ainda é a mesma coisa, meu compadre. Vamos fazer barulho? Menos fuzil, mais amigos. Feijão. Vamos receber Chacrinha. A maior pagodeira da América do Sul. Vamos receber Jovelina Pérola Negra. Salve, Jovelina. Luz de repente. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa aí. É, sem vacilar. É, sem me exibir. Só vim mostrar. O que aprendi, deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa aí. É, sem vacilar. Sem me exibir. Só vim mostrar. O que aprendi, eu sou partideira da pele mais negra. Que venho, que chego para improvisar. A verdade dela que nunca vacila. Entrando na fila, querendo versão. Mas dou aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar. Otário com aço, eu mando pro espaço. Essa eu faço, o bicho pega. Fala aí, malandro! Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar. O que aprendi, deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa cair. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar. O que aprendi. Mostra o carinho de Chacrinha. Chega de repente, não dá pra sentir. Na lei do pagode, só dessa quem pode. Quem sabe somar e não subtrair. Não sou diamante, sou de esmeralda. Não sou uma linda, nem mesmo filho. Por onde eu passo, eu deixo saudade. A pérola negra passou por aqui. Sem vacilar. Sem me dividir. Só vim mostrar. O que aprendi, deixa comigo. Deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa aí. Sem vacilar. Sem me exibir. Só vim mostrar. O que aprendi. Eu sou partideira da pele mais negra. Que venho, que chego para improvisar. Eu me imaginei que nunca vacila. Entrando na fila, querendo versar. Mas dá um aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar. Botar com aço, eu mando pro espaço. Essa anda eu faço, o bicho pegar. De imagina a cena, a Jovelina cantando em cima do playback e o Chacrinha chocalhando, esculachando no chocalho. Malucão, essa era a TV. Não sou diamante da firmeirada. Não sou turmalina, nem medo ruído. Por onde eu passo, eu deixo saudade. A pérola nega passou por aqui. Diz aí, gente boa. Sem vacilar. Sem me exibir. Só vim mostrar. O que aprendi, deixa comigo. Deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa aí. Sem vacilar. Sem me exibir. Só vim mostrar. O que aprendi na feirinha da Pavuna, tem giló e tem caqui. Diz aí, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar. O que aprendi, toma caço da laranja, engasga, mas engoli. Diz aí, sem vacilar, sem me exibir. Alô, toque da minha, meu compadre. Sabe a falange de gerê? Só quem acredita vê que essa vida é um doce. Mesmo se não fosse, eu seria assim o quê? Um menino brincalhão. Que encontrei a chance, bem ao meu alcance. E agarrei pra mim. Eu dou, viva a tarde da minha dor. Eu dou, viva a tarde da minha dor. Viva a tarde da minha dor. Eu dou. Viva a tarde da minha dor. Vai, vai. O que importa é que a gente miúda me deu sempre ajuda quando precisei. O que prego nas minhas andanças que só as crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é presença imensa, que vença na crença que tem seu axé, axé. Fez renascer. Hoje sou cobra criada, gajenda beijada, falange de erê. 27 de setembro, eu sempre me lembro, não esqueço de dar. O quê? Cocada, paçoca, suspiro, pipoca, fogo, bala, bola, cuscuz e manjá. E vamos! Eu dou um, viva quase da minha mão. Eu dou um, viva quase da minha mão. Viva quase da minha mão. Viva quase da minha mão. Quem acredita mesmo que essa vida é um doce, mesmo se não fosse, eu seria assim, tranquilo, tranquilo. Um menino brincalhão, encontrei a chance, venha ao meu alcance. Você que eu fiz, agarre pra mim. Eu dou, viva a quantidade, eu dou. Eu dou, viva a quantidade, viva a voz, viva a voz, viva a quantidade. Importa que a gente miúda me deu sempre ajuda quando precisei. O que prego nas minhas andanças, que só as crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é presença imensa, que vença na crença quem tem seu axé, axé. Eu dou, viva a quantidade, eu dou. Eu dou, viva a quantidade, viva a quantidade, eu dou. Viva a quantidade, eu dou. Pode ser, se a vida tão amargurada, essa gurizada me fez renascer. Hoje sou cobra criada, gaja beijada, falange de erê. 27 de setembro, eu sempre me lembro, não esqueço de dar. Cocada, paçoca, suspiro, pipoca, bolo, cala, bola, cuscuz e manjá. Ai! Este foi um O Que É Que Eu Decidi de hoje. No lado B, também a entrevista com bate-papo com Guinha Ramírez. Ouvimos Renato Borghetti com Yamandu Costa, Barra do Ribeiro, de Guinha Ramírez. Doutor Cipó, Simpatia, Doutor Cipó é um quinteto. Rodrigo Bétega na bateria. Guinha Ramírez, Alessandro Kramer, Ronaldo Sadiorato e Mário Conde. E depois do Sofá, Floripa, Alex Correia com Guinha Ramírez. E fechamos com a música de Guinha para Rodrigo Piva, Salsa no Baião. Participação de novo de Alessandro Kramer, Jorginho Trompete, Rogério Piva, Carlos Ribeiro Júnior, Carlos Abreu, bateria, Giovanni Berti e Denise Pinot na voz. Aí foi Chico Buarque falando um pouco sobre a cena e sobre a vergonha de se comemorar a ditadura militar desse 7 de setembro também, essa babaquice. O que a gente precisa é comida, trabalho, cultura, educação, saúde, e não fuzil, nem ódio. Esse programa encabeça a campanha Mais Beijo na Boca e Menos Arminha. Aí foi Francisco Elombre com Roda Viva de Chico, e Léo Fé, de samba do compositor paranaense falta de respeito. Léo Peck faturou o concurso do Museu do Samba. Estará no Muqueca na próxima quinta. E Marcelo D2, estreído do Quintal do Zeca. Delegado Chico Palha, Palha mesmo. Fosse a música é de 38, fosse no dia de hoje, seria o delegado miliciano do Vivendas da Barra. Jovelina Poeira Negra, diretamente do Cassino do Chacrinha, Abelardo Barbosa, no Chucalho, Luz do Repente. Aliás, Abelardo Barbosa no Chucalho estragando tudo. Arlindo Cruz, Sombrinha e Martinalha, Falange de Erê, Viva Cosme e Damião, Vivos e Bege, Viva as Crianças. Tem muito mais a dizer do que esse babaca desse presidente e os filhos mimados dele. No fundo estamos ouvindo Zé da Velha com Silvério Pontes, receita de samba de Jacó do Bandolim. É pouco, é mais. Se quiser mais, quinta-feira que vem tem de novo o Muqueca de Siri, 7 horas, em cima do proselitismo babaca da Voz do Brasil, que entra 9 horas da noite. Valeu? Eu sou Conrad Rose, mas pode chamar de Siri, que leva essa carrapeta desde 2006, rebelde desde 2006. Até. Saudações rubro-negras! E parabéns ao Avaí que fez aniversário. Thank you.